portanto, confirmamos, os 5 casos ativos, portanto, temos 4 utentes connosco, um está em Coimbra, estamos à espera que ele seja venha para cá, era para vir já logo no sábado, simplesmente, como toda esta situação, precisávamos fazer testes a todos os utentes e funcionários, o que foi feito logo na sexta-feira, portanto, e temos os resultados, portanto, temos aqui connosco os 4 utentes infectados, estão todos assintomáticos, nenhum deles tem febre, nenhum deles tem qualquer tipo de sintomatologia Covid, nenhum deles, mas, portanto, temos que aguardar, portanto, estamos a tomar todas as medidas de precauções, foram todos isolados numa ala. Estamos à espera que este doente também seja transferido de Coimbra para cá, para se juntar a eles. Portanto, e os outros todos estão a ser tratados como deve ser, portanto, isolados também nos seus quartos, de maneira a fazer o confinamento e de maneira a cumprirmos todas as normas que devem ser utilizadas nesta situação. Esperamos que as coisas continuem como até aqui, todos os doentes assintomáticos, para que não tenhamos mais ninguém infectado. Os funcionários e aqueles testes que inicialmente estavam ainda indefinidos deram todos negativos. A quantos testes foram realizados? Na primeira fase, 78, se não me engano. Portanto, desses 78, 5 deram positivo, incluindo o tal senhor que ainda se encontra internado. 4 aqui connosco e o de Coimbra, 5. 4 connosco, aqui só deram 4 positivos. Os nossos funcionários estão a ser testados também agora, todos os restantes funcionários do hospital, da lavandaria, da cozinha, tudo isso, estamos a continuar, fizemos logo testes sorológicos para despistagem, porque não havia mais agregadores naquela altura, e hoje estamos a já continuar a fazer testes de maneira a rastrear toda a gente que pertence a trabalhar connosco. Doutor, foram canceladas as visitas ao vosso lar? Sim, até porque os doentes estão confinados aos seus quartos para evitar contaminação e para evitar cruzamento entre eles, não é? Portanto, são alimentados, estão confinados aos seus quartos, aos seus aposentos, e reforçamos a equipa, estamos a trabalhar com uma equipa em espelho, e reforçamos as nossas medidas de segurança, portanto, com todo o pessoal, reforçamos mesmo o pessoal.